tragédia. Tragédia. Clima de tensão. Cenas de tensão e horror. Tragédia. Conflito com a polícia. Conflito com a polícia. Tragédia. Policiais entraram com cães, bombas e armas pesadas. Tragédia. Ação da polícia foi criminosa. Foi criminosa. Se eu precisar da polícia, eu tenho a coragem de chamar a polícia pra me ajudar. Na trincheira, nas batalhas, não perca a esperança. Salve baixada, família, conecta da drama. Diamantes vem da lama, é raridade. Falsos MCs pegam na letra humildade. E o dinheiro comprou o homem de Deus, que jurava lealdade, se corrompeu. Cadê você? Cadê aquele mano? Lado a lado, pronto pra acionar os canos. Cadê você? Onde cê tava quando eu precisei? Cadê a consciência que por noites eu recitei? Cadê você quando eu era mais um? Pensei muito obrigado, aqui é o Dundum. Facção, cuzão, não muda a ideologia. Cadê você na solidão da noite fria? Não vejo mais os guerreiros na arena, lutando contra o movimento antissistema. Se escondeu, cadê você, Mr. M? O campo é minado, o crime não é o creme. A voz do periférico, bota pra fuder. Onde cê tava até agora, meu Deus, cadê você? Só visa cifrão, só pensa em você. Pilantra, maldito, tem mais que morrer. Repressão policial no Brasil é violenta. A vaca presidenta aniquila de ponto 40. Sem futebol, incentivo das crianças. Tá no pé no morro de fuzil e lança chama. O sistema é falho, a balança da justiça. Não troco dignidade pelo bem capitalista. Não quero me armar, não quero ser vilão. Não quero me iludir na porra da ostentação. Cadê você dando assistência pros meninos? Cadê a liberdade dos privados benefício? Ano após ano observa a mesma fita. Cadê você no protesto da carnificina? Cadê você linha de frente que falava até o fim, até a última gota de lágrima? Clima de tensão. Cenas de tensão e horror. Então Dundum lá e fudeu. Cansamos de falar, ninguém viu. Não é Iraque, é Brasil. Não é oitão, é fuzil. Pela faixa de Gaza e várias casas caiu. Cê tá com medo, então vaza. Bem-vindo à guerra civil. Resistir é difícil, fugir do crime, do vício. O início do precipício, negaram seu benefício. O momento é propício, pra nós é ossos do ofício. O rap é nosso negócio, nós não vacila, Patrício. Exército, PM, polícia civil e o boy. Tanta ciência pra nada, se a consciência destrói. Leva o estado à falência, joga areia no zói. Favela é favela e ela não cola pros boy. Egocentrismo, capitalismo desenfreado. A porta do abismo tá do lado. Porra, os mano armado, carro blindado. Porra, você já sabe o resultado. É nós de novo, sem dar mancada. Corpo presente, mente engatilhada. Várias no pente, de mão armada. Inteligente, nós não agrada. Não pega nada, mas nós não mente. Autora voz do crime consciente. Quanto vale o voto onde a vida é indiferente? É pela voz que nós bate de frente. O comando é o mesmo que se for do presidente. São vários anos, luta e alienação. São vários anos, o tempo nos mostra quem são. Cadê os manos? O seu herói virou vilão. É foda, os verdadeiros cabem numa mão. Há 20 anos atrás, cê nem cantava. E eu tava de escopeta e toca balaclava. Há 20 anos atrás, você sonhava. Quando a polícia já me procurava. O mesmo tema, fugir da algema. Problema cívico, qual é a pena? Meu crime é lírico. Problema químico, problema clínico. Caro coroa, sistema cínico. A mesma cena, mesmo dilema. Não quero pena, não tenho a intenção de ser pacífico. Bandido vira doutor, doutor que vira refém. O certo é certo e vira errado quando se convém. A guerra é fria, morô, mas chapa quente também. Já que o enquadro é pecado, Deus é uma nota de 100. Então na favela a mil, tem um moleque ferido. Devia nada, correu, foi confundido, bandido. O crime que não é seu, na hora errada fudeu. Só por você ter o azar de apenas ser parecido. Sai da frente, o clima é quente. Lá vem a troca, o choque, o polícia troca o pente. Infelizmente o desespero dos parentes. Ninguém é Loki, mas tem vários inocentes, porra. Alguém socorra, querem que morra. Se sobrevive ainda mandam pra masmorra. O sistema é frio, sombrio, o mundo assiste. Difícil ver alguém dizer que não existe. Tá tudo aí pra quem quiser ver, pra quem quiser ter. Pra escolher metralhador ou PT. Não vou mentir nem eu mentir pra você. Não é difícil escolher pra quem nasceu pra morrer. São vários os motivos, somos alvos vivos. Nós não somos salvos porque somos ofensivos. Somos perseguidos, queimam-se os arquivos. Falta consciência onde sobram distintivos. Manda bala dum dum, bom soldado não cai. É facção e pavilhão, carai. Essa porra. Clima de tensão. Cenas de tensão e horror. Que tragédia. Quem fala é o GOG, a voz da periferia. Lucas Levíticos RAP, a voz do periférico. Laurence Urmand de Feld, a voz do periférico. DJ Luiz Só Monstro, a voz do periférico. Aqui é o Bad, a voz do periférico. Aqui quem fala é o Crônica, a voz do periférico. Salve, sou WD e sou a voz do periférico. Monstro. Eu sou o Eric J, a voz do periférico. Aqui é DJ Gato Mago da Baixada Santista, a voz do periférico. Por aqui, DJ Bola 8, eu também sou a voz do periférico. Paz. 9 de julho, Pito Ferradura, eu também sou a voz do periférico. Aqui é o Tucão de CO2, a voz do periférico. Aqui é o DJ Hélio Branco, na Mix. E eu também sou a voz do periférico. Pedro, Rota do Crime, Sobradinho DF, eu também sou a voz do periférico. Salve faccionários, aqui quem fala é Rei Servo de Brasília, eu também sou a voz do periférico. Paz. Salve, salve faccionários, Giovanni Caege, Guará, Brasília, Distrito Federal, eu também sou a voz do periférico. Salve, salve aí comunidade rap de todo o Brasil, por aqui DJ Jamaica, Ceilândia DF. Eu também sou a voz do periférico. É nóis, atividade. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Douglas, realidade cruel. Pode acreditar. Mais uma vez chegando pra somar. Os irmãos do Facção Central, Dudu e toda a sua família. É a voz do periférico. Salve, salve, Pastor Tom, Gospel Gangstas Brasil. Também sou a voz do periférico. Salve, salve, Elidinaldinho falando diretamente do Jardim Brasília, Zona Norte de SP e Diadema. Também sua voz do periférico, pode crer. Salve, salve, aqui quem fala é Smith, Apologia do Gueto, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Eu também sou a voz do periférico. Kimberly, facção central, eu também sou a voz do periférico. Que é o Big da Godoy. Pela Fundão Capão, eu também sou a voz do periférico. Salve, salve, galera, aqui DJ Pantera. E eu também sou a voz do periférico. Lá do leste, Preta Pique CH, eu também sou a voz do periférico. Alex Street, Maloca Imperial, mano. Aqui também é a voz do periférico, moro, rapaz. Aqui quem fala é L.O., Cartel Gangsta PE, a voz do periférico. Aqui é Maurício DTS, Detentos do Rap. Eu também sou a voz do periférico. Salve, salve, aqui é Mandrake, Portal Rap Nacional e tal, certo? Juntamente com Facção Central, eu também sou a voz do periférico.